Paulo Lima tem uma pergunta para o senhor, presidente. Presidente, bom dia. Sobre essa questão, já que se falou em torcedor, pedido contratação, a negociação com o Muricy levou praticamente um mês, enfim, quase 40 dias. Nessa conversação, se falou também possíveis reforços para o Palmeiras. A diretoria do clube está pensando realmente nesse projeto, o Muricy, pensando em Libertadores, pensando em Campeonato Brasileiro. É lógico, pensando em reforçar a equipe? Nós temos que pensar nisso ao longo do tempo, né? Porque o projeto é, na verdade, o Campeonato Brasileiro. Não podia ser diferente, ninguém contrata o Muricy para ser quinto colocado, né? O projeto é o Campeonato Brasileiro, que também se envolve uma programação de enriquecimento, de qualificação do elenco.